徒弟弟子沙比沙比沙比沙比疲倦疲劳沙丹比沙丹比沙丹比沙丹比劳神不耐烦沙达出卡沙达出卡沙达出卡沙达出卡变冷着凉受寒感冒沙霍兰比沙霍兰比沙霍兰比沙霍兰比沙霍兰比冷寒冷冷淡沙霍润沙霍润沙霍润沙霍润沙霍润沙霍润耳朵山山山成全成就做成上安比上安比上安比上安比白色烟商烟商烟商烟商念全舍利舍利舍利舍利舍利白色洁白雪白舍印舍印舍印舍印空闲闲暇假期收落收落收落收落收落假期solo uchuri solo uchuri solo uchuri 集中集于一处 sorgimbi sorgimbi sorgimbi sorgimbi sorgimbi 离 sulhe sulhe sulhe sulhe sulhe 石榴 sulheri Sulheri, Sulheri, Sulheri, 太阳日头 Sun, Sun, Sun, Sun, Sun, Sun, Sun